demônios. Já tô acostumado, não me impressiono. Eu nem sei o que sou, mas tô pronto pro confronto. E agora é nova história, começa tudo de novo. E eu detono, qualquer demônio, não perdoo. Destruo o inferno, saio dos escombros. Tranquilo, tiro a poeira dos meus ombros. Com meu poder de fogo, o diabo vai cair do trono. Marcante, vejo uma foto na estante. Agora eu já sei o que houve antes. De anjo e demônio eu nasci de um romance. E junto comigo, Bird irmão de sangue. Mundos veio aqui e deixou tudo degradante. Na TV, nos jornais, essa é refrigerante. Yeah, mas eu caço como Hunter. Nasci com esse dom, o meu nome é Dante. My name is Dante. Filho de anjo e demônio. Devil May Cry, Devil May Cry. Diante de mim, o diabo vai chorar. Devil May Cry, Devil May Cry. Filho de anjo e demônio. Devil May Cry, Devil May Cry. Diante de mim, o diabo vai chorar. Devil May Cry, Devil May Cry. Vou confiante, como um gigante. Debravante, fulminante, demônio em pane. Não há chance, porque eu sou Dante. Sente a Ebony e a Ivory. Infinita munição, nada sobrevive. Espada Rebellion faz parte do arsenal. Pronto pra missão, minha força é brutal. Por causa de mundos, o mundo está imundo. Mas eu vou mandá-lo de volta pro submundo. Yeah, porque eu caço como um hunter. Nasci com esse dom, o meu nome é Dante. My name is Dante. Filho de anjo e demônio. Devil May Cry, Devil May Cry. Diante de mim, o diabo vai chorar. Devil May Cry, Devil May Cry. Filho de anjo e demônio. Devil May Cry, Devil May Cry. Diante de mim, o diabo vai chorar. Devil May Cry, Devil May Cry. Tamo junto. Mais uma vez? Player Talks. Yeah. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.